Irmã minha, minha amada, colhi a mirra e espessaria. Teu amor é a minha estrada, bebi do vinho e do mel. Em ti, Senhor, encontro paz. Abundante é o teu manjar, amado meu. Em ti sou capaz, meu amado, meu doce amor. Tua voz é suave esplendor. Em cada batida do meu coração eu clamo a ti, sou a tua canção. Meu amado, meu doce amor. Tua voz é suave esplendor. Em cada batida do meu coração eu clamo a ti, sou a tua canção. Eu dormia, mas a voz escutei. Abre-me, pomba imaculada. Tua presença é o que anseio. Em ti minha alma é curada. E se os guardas me encontrarem, por amor eu vou clamar. Enferma de amor eu direi. Se achares meu amado, a ele vou chamar. Sou a tua canção, meu amado, meu doce amor. Tua voz é suave esplendor. Em cada batida do meu coração eu clamo a ti, sou a tua canção. Teus olhos como pombas a brilhar. Teus lábios como lírios a gotejar. Sou a tua canção, meu amado, meu doce amor. Tua voz é suave esplendor. Em cada batida do meu coração eu clamo a ti, sou a tua canção.